Já faz um tempo que eu não te vejo. Tô na sofrência tipo sertanejo. Eu não consigo ficar sem seus beijos. Estar contigo é meu maior desejo. Já não suporto essa solidão. Meu companheiro é o copão na mão. Tomando uns 4 ou 9 litrão. Pra te esquecer, tirar do coração. Pra esquecer a tristeza, abra mais uma cerveja. Não deixe que ela te veja deitado chorando na mesa. Pra esquecer a tristeza, abra mais uma cerveja. Não deixe que ela te veja deitado chorando na mesa. Pra esquecer logo ela, da branco a amarela, é pinga na guela. Pra esquecer logo ela, da branco a amarela. Levou o cachorro até o violão. Sem despedir passou pelo portão. O que fazer nessa situação? Melhor tomar uma pinga com limão. No rádio toca a nossa canção. Logo eu do rap curtindo o modão. Me faz lembrar da mãe ingratidão. Chorando eu abro o 10º litrão. Pra esquecer a tristeza, abra mais uma cerveja. Não deixe que ela te veja deitado chorando na mesa. Pra esquecer a tristeza, abra mais uma cerveja. Não deixe que ela te veja deitado chorando na mesa. Pra esquecer logo ela, da branco amarela, é pinga na guela. Pra esquecer logo ela.